Ficheiro 29, página 180. Tendo em vista os acontecimentos da noite anterior, esperava que a maioria dos habitantes do castelo dormisse até tarde na manhã seguinte, talvez cambaleando até ao salão para uma revigorante caneca de cerveja, quando o sol estivesse alto. Se é que, em algum momento, resolveriam sair dos seus quartos, é claro. Mas os escoceses das terras altas do clã Mackenzie eram um bando mais valente do que eu imaginara, pois o castelo parecia uma colmeia efervescente muito antes do raiar do dia, com vozes barulhentas indo e vindo pelos corredores, além de um enorme clangor de armas e baques surdos de botas, conforme os homens se preparavam para o Tinchel. Estava frio e nevoeiro, mas Rupert, que encontrei no pátio quando me dirigi ao salão, assegurou-me de que aquelas eram as melhores condições do tempo para caçar javali. Aquelas feras têm a pele muito grossa. O frio não é empecilho para elas, explicou, afiando uma lança com entusiasmo numa pedra de amolar movida a pedais. E sentem-se seguras com a neblina cerrada em redor delas. Não conseguem ver os homens aproximar-se. Abstive-me de salientar que os caçadores tão pouco seriam capazes de ver o javali, do qual estavam a aproximar-se, até estarem perto demais. Quando o sol começou a cortar a neblina com os seus raios dourados e cor de sangue, o grupo de caçadores reuniu-se no átrio, reluzentes com as gotículas da umidade do ar e com os olhos brilhantes de expectativa. Fiquei contente de ver que não se esperava que as mulheres participassem. Bastava que oferecessem pães e doses de cerveja aos heróis de partida. Vendo o grande número de homens que ia para a floresta a leste, armados até aos dentes com lanças, machados, arcos, aljavas e adagas, senti alguma pena do javali. Essa atitude foi revista e modificada para respeito e temor, uma hora mais tarde, quando fui convocada à pressa, à margem da floresta, para tratar dos ferimentos de um homem que, segundo concluí, deparara inesperadamente com a fera no nevoeiro. Caramba! Exclamei, ao examinar um ferimento aberto, dilacerado, que ia do joelho ao tornozelo. Um animal fez isto? O que tem ele? Dentes de aço inoxidável? Hã? A vítima estava branca de choque e demasiado abalada para me responder, mas um dos companheiros que ajudara a tirá-lo da floresta lançou-me um olhar curioso. Esqueçam, disse, e puxei com um safanão a ligadura com a qual envolvera a perna ferida. Levem-no para o castelo e peçam à senhora Fitz para arranjar um caldo quente e cobertores. Isto vai ter de ser cozido e não tenho recursos para o fazer aqui. Os gritos rítmicos dos mesmos batedores ainda ecoavam na névoa da encosta da colina. De repente ouviu-se um grito lancinante que se ergueu acima da neblina e das árvores e um faisão assustado irrompeu do seu esconderijo nas proximidades, batendo as asas assustadoramente. Deus do céu, o que foi agora? Agarrando num monte de ligaduras, abandonei o meu paciente aos cuidados dos companheiros e entrei pela floresta numa corrida desenfreada. O nevoeiro estava ainda mais denso, sob os galhos das árvores, e eu não conseguia ver mais do que dois ou três passos à frente, mas o barulho de vozes e movimentos agitados no meio dos arbustos guiou-me na direção certa. Passou a roçar por mim, vindo de trás. Atenta às vozes, não o ouvi, e não o vi até ter passado. Um corpo volumoso e escuro, movendo-se a uma velocidade incrível, os cascos fendidos, absurdamente pequenos, quase silenciosos, nas folhas encharcadas. Fiquei tão impressionada com a inesperada aparição que de início não me ocorreu sentir medo. Fiquei simplesmente parada, fitando a névoa, onde o vulto negro enfurecido desaparecera. Em seguida, erguendo a mão para puxar para trás os caracóis úmidos que caíam sobre o meu rosto, vi a mancha vermelha no dorso. Olhando para baixo, vi uma mancha igual na minha saia. A fera estava ferida. O grito teria vindo do javali, talvez? Achei que não. Eu conhecia o som do ferimento mortal. E o porco selvagem movia-se bem, com todas as suas forças, quando passou por mim. Respirei fundo e continuei pela cortina de névoa, à procura de um homem ferido. Encontrei-o no sopé de uma pequena elevação, cercado por homens de kilt. Haviam estendido os seus mantos sobre ele, para o manter aquecido. Mas o tecido que cobria as pernas estava sombriamente empapado de sangue. Uma faixa larga de lama preta, raspada na encosta, mostrava por onde ele escorregara ao longo da descida, e uma balbúrdia de folhas enlameadas e terra revolvida marcavam o lugar onde encontrara o javali. Caí de joelhos ao lado do ferido, afastei o manto e comecei a trabalhar. Mal havia começado quando os gritos dos homens à nossa volta me fizeram virar e ver o vulto assustador surgir, mais uma vez silenciosamente, do meio das árvores. Desta vez tive tempo de ver o punho da adaga a projetar-se do flanco do animal, talvez obra do homem no chão diante de mim, e o vil marfim amarelo das presas manchado de vermelho com os olhinhos enfurecidos. Os homens à minha volta, tão perplexos como eu, começaram a mexer-se e a pegar nas suas armas. Mais rápido do que os outros, um homem alto tirou uma lança das mãos de um companheiro que estava petrificado e saiu para o meio da clareira. Era Dougal Mackenzie. Caminhou quase despreocupadamente, carregando a lança baixa, segura com as duas mãos, como se estivesse prestes a levantar uma pá de terra. Estava concentrado na fera, falando com ela em voz baixa, murmurando em gaélico, como se quisesse atrair o animal para fora da proteção da árvore junto à qual estava parado. A primeira investida foi repentina como uma explosão. A fera passou disparada por ele, tão perto que o tartan castanho de caça ondulou com a deslocação do ar. Girou imediatamente e voltou, uma nódoa indistinta de fúria muscular. Dougal saltou para o lado, como um toureador, perfurando a fera com a lança. Meia volta para a frente e outra vez. Era mais uma dança do que uma luta. Os dois adversários, cheios de força, mas tão ágeis que pareciam flutuar acima do solo. Tudo durou apenas pouco mais de um minuto, embora tivesse parecido muito mais tempo. Terminou quando Dougal, desviando-se das presas dilacerantes, ergueu a ponta da lança curta e forte e a enfiou diretamente entre as espáduas curvas do animal. Ouviu-se o golpe seco da espada e um guincho estridente que fez os pelos dos meus braços eriçarem-se. Os olhos, miúdos, reviraram-se de um lado para o outro, girando freneticamente em busca de vingança, e os cascos delicados afundaram-se na lama, conforme o javali cambaleava e oscilava. Os guinchos continuaram, elevando-se a um volume indescritível, quando o corpo pesado caiu para um lado, fazendo com que a adaga protuberante fosse enfiada até ao punho, na carne peluda. Os pequenos cascos escavaram o chão, revirando grossos torrões de terra úmida. Os guinchos cessaram bruscamente. Fez-se silêncio por um instante, seguido por um ronco, semelhante ao de um porco, e o volumoso animal ficou imóvel. Dougal não esperou para se certificar da morte. Deu a volta ao animal que se contorcia e voltou para junto do homem que fora ferido. Ajoelhou-se e passou o braço por trás dos ombros da vítima, assumindo o lugar do homem que estava a sustentá-lo. O sangue salpicara as maçãs do rosto proeminentes e gotículas de sangue seco manchavam-lhe o cabelo de um lado. «Vamos, Gordy», disse a voz rouca, repentinamente suave. «Vamos, já o tenho, companheiro, está tudo bem». «Dougal, és tu o homem?» O ferido voltou a cabeça na direção de Dougal, esforçando-se por abrir os olhos. Fiquei admirada enquanto verificava rapidamente o pulso e os sinais vitais do ferido. Dougal, o bárbaro, Dougal, o cruel, falava em voz baixa com a vítima, repetindo palavras de conforto, abraçando-a com força contra o corpo, alisando os cabelos em desalinho. Sentei-me nos calcanhares e estendi a mão novamente para a pilha de panos no chão ao meu lado. Havia um corte profundo de pelo menos 20 centímetros ao longo da coxa, a partir da virilha, de onde o sangue fluía sem parar. No entanto, não estava jorrando. A artéria femoral não fora cortada, o que significava que havia uma boa hipótese de estancá-lo. O que não podia ser estancado era o vazamento da barriga de Gordy, onde as presas, afiadas, haviam dilacerado pele, músculos, mesentério e intestinos. Não havia grandes vasos cortados ali, mas o intestino fora perfurado. Podia vê-lo perfeitamente através do rasgão na pele. Aquele tipo de ferimento abdominal era geralmente fatal, mesmo com uma moderna sala de cirurgia, suturas e antibióticos à mão. O conteúdo das entranhas rompidas, vazando na cavidade abdominal, contaminava simplesmente toda a região e fazia da infecção uma certeza mortal. E ali, apenas com dentes de alho e flores de milfólio para tratamento, o meu olhar encontrou-se com o de Dougal, quando ele também olhou para o terrível ferimento. Os seus lábios moveram-se, balbuciando sem som, por cima da cabeça do ferido. As palavras: "Ele pode viver?" Sacudi a cabeça sem proferir palavra. Ele parou por um instante, segurando Gordy. Depois estendeu a mão e deliberadamente desamarrou o torniquete improvisado que eu colocara em torno da perna do ferido. Olhou para mim, desafiando-me a protestar, mas não fiz nenhum gesto, a não ser um breve sinal com a cabeça. Eu podia estancar o sangramento e permitir que Gordy fosse transportado em maca de volta ao castelo. De volta ao castelo, para ficar numa crescente agonia, à medida que a barriga supurasse até que a infecção se espalhasse o suficiente para o matar. Uma morte mais digna, talvez, era o que Dougal estava a proporcionar-lhe. Morrer sob o céu, o sangue do seu coração a manchar as mesmas folhas tingidas do sangue do animal que o matara. Arrastei-me pelas folhas úmidas até à cabeça de Gordy e segurei parte do seu peso no meu próprio braço. "Daqui a nada estará melhor", disse eu. E a minha voz era firme, como sempre fora treinada para ser. "A dor vai no instante." "Sim, está melhor agora. Já não consigo sentir a perna nem as mãos. Dougal, estás aí? Estás aí, homem?" As mãos entorpecidas agitavam cegamente diante do seu rosto. Dougal segurou-as com firmeza entre as suas e aproximou-se, murmurando no seu ouvido. As costas de Gordy arquearam-se de repente e os seus calcanhares fincaram-se no solo lamacento. O corpo em violento protesto contra o que a mente já começara a aceitar. Arquejava profundamente de vez em quando, como um homem que está a sangrar até à morte, luta por ar, faminto de oxigênio que o seu corpo exige. A floresta estava em completo silêncio. Nenhum pássaro cantava no nevoeiro, e os homens, que esperavam pacientemente acocorados nas sombras das árvores, estavam tão silenciosos quanto as próprias árvores. Dougal e eu debruçámo-nos sobre o corpo agitado, murmurando e confortando, partilhando a difícil, dolorosa e necessária tarefa de assistir um homem na sua morte. A subida da colina em direção ao castelo transcorreu em silêncio. Caminhei ao lado do morto, carregado numa maca improvisada com galhos de pinheiro. Atrás de nós, sustentado de maneira semelhante, vinha o corpo do seu inimigo. Dougal caminhava à frente, sozinho. Quando atravessámos o portão e entramos no pátio principal, avistei a figura pequena e atarracada do padre Bane, o sacerdote da aldeia, apressando-se tardiamente para ajudar um falecido membro da congregação. Dougal parou, estendendo a mão para me deter, quando me virei em direção às escadas que levavam ao consultório. Os carregadores com o corpo de Gordy coberto por mantos de xadrez passaram por nós em direção à capela, deixando-nos sozinhos no corredor deserto. Dougal segurou-me pelo pulso, olhando-me intensamente. Você já viu homens morrerem antes, disse sem rodeios. De morte violenta. Não era uma pergunta, era quase uma acusação. Muitos, confirmei, igualmente sem rodeios. E libertando-me da sua mão, deixei-o ali parado e fui cuidar dos meus pacientes vivos. A morte de Gordy, embora terrível, colocou apenas um amortecedor temporário nas comemorações. Uma pródiga missa foi rezada por ele naquela tarde na capela do castelo e os jogos começaram na manhã seguinte. Vi poucos deles, estando ocupada a remendar os participantes. Tudo o que eu podia dizer ao certo dos autênticos jogos das Terras Altas é que eram disputados com sofreguidão. Tratei um desajeitado que havia conseguido cortar-se ao tentar dançar entre espadas. Imobilizei a perna de uma vítima azarada que se pusera à frente de um martelo atirado de forma imprudente. E administrei óleo de rícino e xarope de chagas a inúmeras crianças que haviam abusado dos doces. No final do dia estava à beira da exaustão. Subi para a mesa do consultório a fim de arrefecer a cabeça pela minúscula janela e respirar um pouco de ar puro. Os gritos, as risadas e a música que vinham do campo, onde os jogos estavam a ser realizados, haviam emudecido. Ótimo. Nenhum paciente novo, portanto, pelo menos até ao dia seguinte. O que Rupert dissera que fariam em seguida? Competição de arco e flecha? Verifiquei a reserva de ligaduras. E, exausta, fechei a porta do consultório atrás de mim. Deixando o castelo, desci a colina em direção à estrebaria. Precisava de um pouco de companhia que não fosse humana, não falasse e não sangrasse. Também tinha em mente procurar Jamie, qualquer que fosse o seu apelido, e tentar desculpar-me novamente por envolvê-lo no juramento. Na verdade, ele saíra-se muito bem. Mas se dependesse dele, nem sequer teria lá ido. Quanto ao mexerico que Rupert devia ter espalhado sobre a nossa suposta travessura amorosa, eu preferia não pensar. Quanto à gravidade da minha própria situação, também preferia não pensar nisso. Mas não poderia deixar de fazê-lo mais cedo ou mais tarde. Tendo fracassado na minha tentativa de fuga no começo da assembleia, imaginava se as oportunidades seriam melhores no final do evento. É verdade que a maior parte dos cavalos ir-se-ia embora com os seus donos. Mesmo assim, haveria um bom número de cavalos do castelo ainda disponível. Com sorte, o desaparecimento de um seria contabilizado como um roubo aleatório. Havia muitos vagabundos pela área da feira e do campo de jogos com ar de salteadores. E na confusão da partida, poderia passar algum tempo até alguém descobrir que eu tinha desaparecido. Fui andando devagar ao longo da cerca do estábulo, considerando rotas diferentes de fuga. A dificuldade é que eu tinha apenas uma vaga ideia de onde estava em relação ao local onde queria ir. E como agora era praticamente conhecida de todos os Mackenzie entre Leor e a fronteira, graças à minha prática médica durante os festejos, não poderia pedir informações pelo caminho. Perguntei-me de repente se Jamie teria contado a Colm ou a Dougal sobre a minha tentativa frustrada de fugir na noite do juramento. Nenhum dos dois mencionara o facto comigo, portanto era provável que não tivesse dito nada. Não havia nenhum cavalo no cercado. Abri a porta da estrebaria e o meu coração deu um pequeno salto ao ver Dougal e Jamie sentados lado a lado num fardo de feno. Pareceram quase tão admirados com a minha chegada como eu com a presença deles, mas levantaram-se educadamente e convidaram-me a sentar. Tudo bem, disse eu, recuando em direção à porta. Não quero interromper a vossa conversa. Não, disse Dougal. O que eu estava a dizer a Jamie também lhe diz respeito. Lancei um olhar de relance a Jamie, que respondeu com um movimento quase imperceptível da cabeça. Então ele não contara a Dougal a minha tentativa de fuga. Sentei-me um pouco temerosa de Dougal. Lembrava-me da pequena cena no corredor, na noite do juramento. Embora desde então ele não se tivesse referido a isso, nem com palavras, nem com gestos. Vou partir dentro de 2 dias, disse bruscamente, e vou levar-vos aos dois comigo. Para onde? Perguntei assustada. O meu coração começou a bater com força. Pelas terras dos Mackenzie. O Colm não viaja, portanto, cabe-me a mim visitar os locatários que não podem vir à Assembleia. E para tratar de pequenos negócios aqui e ali, fez um gesto amplo com a mão, descartando esses negócios como trivialidades. Mas porquê eu? Porquê nós? Quero dizer, perguntei. Ele parou um instante, considerando a pergunta antes de responder. Bem, o Jamie é porque tem muito jeito com cavalos. E quanto a si, o Colm achou por bem levá-la até Fort William. O comandante de lá pode ser capaz de ajudá-la a encontrar a sua família em França. Ou ajudar-vos a vocês, pensei, a descobrir quem eu sou realmente. E o que mais estariam a esconder-me? Dougal fitava-me, obviamente a imaginar como eu receberia a notícia. Está bem, respondi serenamente, parece uma boa ideia. Exteriormente calma, por dentro regozijando-me. Que sorte! Agora já não tinha de fugir do castelo. O próprio Dougal levar-me-ia por boa parte do caminho. De Fort William poderia encontrar o meu caminho sem grande dificuldade para Craignadun, o monumento megalítico, e com sorte de volta à casa.